Salvador Gol 1-2-3 para o Paro Táxi, 1-3-6 a bordo, 2 horas e 42, alternamos, Salvador. 1-3-6 a bordo copiado, 2:42 Salvador. Golo 271 tem táxi aprovado via Índia em Alfa, tem o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, chame pronto o protocolo de ponto de espera 10, Golo 271. Índia Alfa, passará no ponto de espera padrão, Golo 271. Salvador, o 1271, ponto para a 10, pronto. 1271, boa noite, está livre a linha decolada 10, vento de 100 graus com 5 nós. A linha decolada 10, 1271. Torre Salvador, bom dia, gol no 155.11, prospeccionamento. Autorizado que negar no 0 no 3, chame para o táxi, voo 1155. Chamar para o táxi. Salvador, muito bom dia, WebJ 9-9, frente da informação Eco. Bom dia, décima linha 2000, minha chegada a Mari, reporte localizado. Sua cadeira está de 1 para 2, sentido chegada a Mari, descida para 2000, é isso? Mari 2000-103, reporta localizador, confirme agora. Agora sim, senhora. Mari 2010, 2013, apontar o localizador, o 9779. Recebe agora o 579739. Agora sim, agora 4-5, necessidade 5, Pro de Mari, 2010, 2013. Encontrará no localizador. Ok, gente, obrigado. Uno 271 decolou aos 48, controle em 198, tem um bom voo e um bom dia. Bom dia, 298, com Uno 271. Controle Salvador, bom dia, Uno 271, decolou Puca Caju. 71, bom dia. Vigilância, prossiga conforme autorizado, Uno 271. Subindo conforme autorizado, Gol no 271. Gol no 271, controle voltando. O centro solicitando restringe a sua subida a nível 310. Gol no 271. 310, Gol no 271. São Paulo 340 já aprovado, copia? Copia, prossiga. Então 3601 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 340 pela APA Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, após direto Papai Índia Romeu. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5440, controle em 119, decimal 8, contexto. Cuidado São Paulo, nível 340, dia 9, Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após o exercício Bride, exercício direto Lula. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da El, após da El Leda, após o exercício 4401, correto, 3601, no chame pronto para o pushback e acionamento. Para o táxi, Gol no 155, temos 167 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia, alternando Campinas. Ok, 167 a bordo, livre táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, Gol 1155. Juliette Alfa, no ponto de espera, chama pronto, Gol no 155. Salvador, bom dia, Gol 1021. Salvador, Gol 1021. Salvador, recebo o Gona 021. Sim, Gona 021. Gona 021, não prossigo. Salvador, Gona 021. Golo 021, 360 para o Rio de Janeiro. Tá pronto para cópia? Amigo. Autorizado para o Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível de voo 360 pela Upper Whisky 57. Perdão, Upper Whisky 857 até seguro. Upper Zulu 16 até Gruff. Upper Zulu 14 até Bravo, Bravo Charlie. Decola na 10 com curva direita, inicialmente no perfil da subida da El. Após direto para as posições de Leda e Bidev. O transponder é 5442 e o controle em 119 decimal 8, cotejo. 2360, autorizado Rio de Janeiro. Aerovia no P98, 57, está seguro. O peso Luna 6 grupo, o peso Luna 4, saída da El. Após autorizado Leda Bidev, 5442, transponder o controle 19. Confia? 19-8, controle. 19-8. No 021, está chamando a frequência do solo na coisa, não se deu o retorno. Ok, faça a nova tentativa. 118-95, ator, ok? Tá ok. Salvador, Gona 021-1890. Alto e claro, ok? Chame nesta para o puxa acionamento, Gol no 021. Tá, Mariano, muito obrigado. 55, decolou 58, controle 198, tenha um bom voo e um bom dia. Bom dia, senhor. Está livre para o estacionamento no 9, o Kenegal no 0 no 3, chame para o táxi. Estabilizou o localizador, o 979. 739. Livre LF, passa um turno, nós chamamos agora a torre 118, decimal 95. Informativo 1895, a torre, o 979, bom dia. Bom dia. Andrade, um abraço aí, Marcelo. Abraço, Marcelo. Salvador, muito bom dia, Web 979. Web 9739, bom dia, avistado na final da 10, cheque o trem, o vento 090 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 013, autorizado o pouso na 10. Mentira, baixou de favor, 979. Autorizado, inicia de imediato, confirma. Afirmo no 021. Autorizado, QNH no 093, chama para o táxi no 021. Autorizado, chama para o táxi no 021. Salvador, boa noite, Juliette Quilo. Boa noite, Juliette Quilo, mantém escuta, aguarde. Afirmativo. Para o táxi TAN 3601, 184 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterno galeão. Galeão, galeão, o senhor vai seguir a aeronave da Gol, que está puxada no meia dúzia, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 1013, quando pronto, chame para a decolagem, TAN 3601. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chamará pronto. Só consertando aí, na autonomia 4 horas e 20. Ah, perdão, 4 e 20, ok. 20. Luna 021 no táxi, está com 100 a bordo, 3 e 30, até na campanha. Livre táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, gol no 021. Juliette Alfa, pronto para decolagem, 021. Juliette 9739. 9739, seu solo foi o 06, prossiga o táxi via Alfa e Índia ao portão 01. Atenta as aeronaves aí saindo do pátio principal agora. Alfa e Índia até o portão 01, atenta as aeronaves, Webjet 9739. Webjet Whisky Juliette Kilo, prossiga para a torre. Era solicitação de pushback e reboque da posição de número 8 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está autorizado iniciar no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Kilo. Afirmativo, senhores. No 021, autorizada a linha decolada 10, vento é 100 graus, 8 nós. Autorizada a linha decolada 10, 021. volta, tá 3601. Tá 3601, tá livre ali aí, mantém a 10. Ali mantém 10, tá 3601. O Golo 021 decolou aos 10, controle em 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia. Salvador, Webjet Juliette Kilo, pronto para ingressar no Pachona. Autorizado até o portão 3, reporte ao tempo do reboque, Whisky Juliette Kilo. Afirmativo, reportarei. Salvador, bom dia, Bono 021, Tandael, na frente. Bom dia, Bono 021, contato radar, vigilância, direto da El, Bono 021. Direto da El, Bono 021. Vento 100 graus, 8 nós, livre decolagem na 10. Livre decolagem, só 90, só 3601. Salvador.